elo da corrente. Mais perto do seu som, no seu mundo subterrâneo, varrendo o terreiro, lavando os pratos como quem faz música, sem prantos, na fonte, na boca da criação. Não há filosofia além disso, só o novo. O sonho dourado da família. Mais perto do coração, bem mais perto do som. Algo no fundo me diz que tô num caminho bom. Se faz necessário criar, a cada despertar, manter-se vivo e sonhar pra sempre mais alto voar. Mas com os pés no chão, varrendo o terreiro, a alma em união com o que há de mais verdadeiro. Amor sagrado, meu sonho é dourado. Tô junto dos meus, sou abençoado. E vou dos olhos do meu filho, as estrelas do céu. Tudo que me inspira acaba indo pro papel. Sou como Valtel, profundo na clareza e na claridade, profundo na grandeza de sua simplicidade. Um desejo de verdade, sigo essa direção, mas de olhos fechados, pois quem manda é o coração. A razão pra temer, pode crer, trabalho duro, pertence a nosso futuro. Diz aê, brilha como ouro, como a luz da manhã. A humildade de na música viver a partilha, muito próximos do som, se não houver amanhã. Que seja honrado mais um sonho dourado dessa família. Brilha como ouro, como a luz da manhã. A humildade de na música viver a partilha, muito próximos do som, se não houver amanhã. Que seja honrado mais um sonho dourado dessa família. Na boca do sol, desde o início, beirando o precipício, a face dura, na mesma postura e compromisso. Criando aqui, mirando isso, que alguns desviam, poucos sabiam desse serviço. Que é para a maioria mais um vício acumulado. Me querem num quadrado, mas eu quebro paradigmas. Piso em estigmas dos anos, colecionando humanos, adaptando planos e decifrando enigmas. A casa forte é o som que toca e te conforta. Descubro-me em acordes menores da vida torta. A cena segue morta, quem traz ao porto novo. Desdobro na história, manifestação do povo. Fazendo com excelência, pensando no legado. Mantendo foco pouco, me lixando pro mercado. Pois já perdi a paciência, acordar primeiro pra realizar o sonho é a ciência. Brilha como ouro, como a luz da manhã. A humildade de na música viver a partilha. Muito próximos do som, se não houver amanhã. Que seja honrado mais um sonho dourado dessa família. Brilha como ouro, como a luz da manhã. A humildade de na música viver a partilha. Muito próximos do som, se não houver amanhã. Que seja honrado mais um sonho dourado dessa família. O sonho dourado da família.